Thank you. We're the Cantina Band. If you have any requests, shout them out. Play that same song. All right, same song. Here we go. Perguntando para vocês agora sobre streaming, sobre filmes ou vídeo on demand, para quem acompanha Netflix, por exemplo, já conseguiu ver que saiu uma série nova dos Wachowski. Hoje saiu uma notícia que a Netflix vai produzir um novo filme do Brad Pitt e, de acordo com a PricewaterhouseCoopers, a Home Entertainment vai superar os cinemas em 2018. E aí, quais são as suas perspectivas, as suas principalmente de vocês aí sobre esse assunto, né? Afinal de contas, eu não pretendo nunca deixar de ir no cinema, mas enfim, se isso for uma coisa melhor para quem está em casa, a tendência é a gente ver mais produções originais, né, ao longo dos anos, que para quem curte formato, para quem curte ficar em casa e ver coisa com qualidade, né, finalmente vão sair daquele marasmo de, eu tô em casa, eu tenho que ver novela, ou tenho que ver jornal, porque não vou conseguir ver outra coisa. Hoje o catálogo Netflix, mesmo brasileiro, que é ligeiramente limitado em relação ao americano, por exemplo, nós temos aí, acho que o catálogo, sem brincadeira, não deve ter uns 1000 filmes aí, pra você ver ou rever, e sem falar das séries originais, como é a Sense8, que estreou agora, o próprio Demolidor, que nós já falamos aqui, Origins, New Black, por aí vai, e agora um filme que vai ser direto pra streaming. Eu acho que o streaming é a mídia do futuro, sabe? Não acho que seja uma ameaça pra cinema, porque cinéfilo continua indo, se bem que eu ouvi uma notícia, não sei de qual produtora e tal, que quis fazer um filme e lançar simultaneamente em streaming, acho que era na Netflix, e no próprio cinema. Foi o Tigre e Dragão 2. Isso, e aí os cinemas, tá, a associação entrou falando que não pode e tal. Eu acho que é uma alternativa muito viável. Eu só acho assim, não é um substituto pro cinema, não tem que ser, mas é aquela coisa do tipo, o filme saiu em cartaz agora, se daqui a um mês por aí ele tiver em serviço de streaming, vai ser uma boa. Inclusive, eu abri a Netflix enquanto você falava e eu vi que aquele A Mulher de Preto 2, que eu não sei se saiu no cinema agora, eu sei que saiu faz pouco tempo, já tá aqui, e tem um filme... Existe A Mulher de Preto 2? Existe. Existe. E tem um filme que eu me lembro assim, de ter passado no cinema, eu não assisti, mas passei e vi o cartaz dizendo que ia estrear, sei lá, daí uma semana, isso deve fazer um mês, e o filme já tá aqui, que é aquele filme do Daniel Radcliffe, que ele tem chifres. Ah, sim, esse eu nem lembro se foi pro cinema. Não foi, tinha um cartaz, mas ele já tá aqui. Então, mas ele chegou aí mesmo, ou será que eles desistiram do caminho? Não sei, então, o cartaz tava dizendo que ia estrear, como eu não vi mais nenhuma propaganda, mas mesmo assim, tipo, se ele foi direto pra Netflix, então, esses serviços de streaming pra mim, cara, são futuro. Cinema, TV, tem que encontrar algum mecanismo de ou conviver com isso ou, sei lá, fazer as mãos e adotar uma parceria ou alguma coisa nesse novo formato. Eu vejo o futuro assim, com você pagando uma mensalidade que você paga na Netflix, mas pra ver as produções da Netflix no cinema, sabe? Tipo, tem um cinema do mesmo jeito que existe um Kinoplex, um Cinemark, tem um cinema da Netflix. Porque, pra mim, eu acho que a conta não fecha, sabe? Do jeito que existe hoje, sim. Considerando o preço que a gente paga, né, pra assistir Netflix, né, afinal de contas, R$17 aí, algumas pessoas pagam um pouquinho mais porque foram assinar mais tarde, mas no caso de ter um cinema na Netflix, não quebra, digamos assim, o princípio. Afinal de contas, se você assistir alguma coisa em casa por streaming, é porque você quer assistir naquela hora, na hora que você quiser. Se quiser assistir às 3 da manhã vestido cueca comendo Cheetos, eu vou poder fazer isso. É aí que tá, né? Na verdade, eu imagino mais como se fosse um complexo, sabe? Aí você tem, sei lá, uma carteirinha de associado, que seria o que você paga por mês, né? E aí você iria lá e, sei lá, assistia, sei lá, tipo, vai sair a quarta temporada de House of Cards, eu vou lá no dia que sair, vou fazer uma maratona lá, entendeu? Porque o cinema ganha mais com pipoca do que com ingresso, sabe? Sim, vai só de bobonia. É, exatamente. Mas mesmo assim, ainda existe um fluxo muito grande, sabe? A televisão ganha muito com publicidade. Se você for pegar a questão do cinema, tem outra vantagem, que é a questão da experiência, né? Nenhuma televisão hoje em dia consegue emular a experiência de um bom cinema. cinema, né? Então, eu acho que do jeito que existe ainda, não sei se chega a ser uma real ameaça pro cinema, entendeu? Em questão de experiência pro usuário e de mercado, assim. Pra mim tem mais a comodidade, né? Por exemplo, você falou, fazer uma maratona do cinema é bem difícil, porque, por exemplo, House of Cards são o quê? 10 episódios. Você vai ficar 10 horas dentro de um cinema? Mas aí, por exemplo, você faz igual quando lançou Demolidor. Eu assisti tudo em 2 dias, na minha casa, tranquilo, no meu celular, no meu Xbox. Eu olhava lá, até 6 episódios, foi, cansei e tal. Então, o streaming, quando eu coloquei que é a mídia tipo do futuro, eu quis dizer nessa parte. Ela oferece muita coisa com comodidade. Às vezes um catálogo de lançamento, tipo, sair um filme agora no cinema, dá um mês por aí, ele já tá. Então, acho que pra correr, pra essa vida corrida que o pessoal tem e tudo, você, sei lá, dá uma paradinha de uns 40 minutos, uma hora, quando você chegou em casa, ou tá em algum lugar que tem um bom sinal, e assistir no seu celular, o Xbox, ou notebook, que for. Olha, é um bom inimigo, né, pro cinema. É. Mas nada tira o cinema em si, porque a experiência de ir no cinema é completamente diferente. Sim. Mas... Nisso aí que você falou, eu concordo, assim, de você ter uma infinidade de filmes dentro do seu bolso, sabe? Né? Nesse sentido, né, de, vou almoçar, vou assistir um episódio de Unbreakable Kimmy Schmidt, que é justamente uma série de assistir na hora do almoço. Você vai... Isso aí eu concordo. Mas eu acho que como modelo de negócio eu ainda não... Você acha que conta não fecha, né? Tudo bem. Exatamente. Acho que agora com a HBO e a Amazon entrando aí, deve dar uma engrossada no caldo, né? Isso quando a Amazon chegar e a HBO, principalmente aqui no Brasil, cara, acho que vai quebrar muita TV a cabo, né? Acho que é o maior medo, acho que quem acaba ficando preocupado não é nem o cinema, realmente é a TV a cabo. Porque, tá, você tem aí Game of Thrones, por exemplo. Se tiver um HBO to go, pronto, você não vai precisar mais do pacote da HBO, acabou. Sim. Isso aí. Se bem que a HBO Go você acessa com a sua conta da operadora, né, de televisão. Mas o HBO Now já vai ser... Isso, é o Now, que é o que... Eu acho que aqui ele chama Now, não é isso? Não tem uma confusão assim? Não. O Go é o que você... É o que vem da assinatura. E o Now... Eu não sei se ele chegou aqui, na verdade. Se tiver, eu já vou abrir aqui. Já vou sair da ligação e... assinar. Mas aqui em casa, por exemplo, tem HBO. E, assim, a única coisa que eu assisto na sala é o Game of Thrones no domingo, assim. Tipo, é o horário nobre do domingo, sabe? Porque o resto é no computador, cara. Isso é verdade. Eu queria ter esse serviço de streaming da HBO, porque eu perdi o episódio de Magnífica 70 de ontem. Pois é, isso aí já resolvi. Mas isso deve... Não sei se isso vai demorar pra chegar no Brasil, não sei quanto tempo vai demorar. Tomara que demore um pouco, viu? É, por quê? Pra eu ir ajeitando meu bolso aqui. Ah, tá bom. É, porque é aquela coisa, né? Você vai assistir, você vai assinando seu serviço de streaming lá, você assina Netflix, Spotify, HBO, Amazon, aí você já... R$20 cada um, né? Você já tá gastando uma graninha pois boa. Pois é. Aqui é o Thiago Lira Tigre. Aqui é Matheus Dez. E aqui é o Cliff. E você está ouvindo o Tigrecast. Este programa é o apoio da Rádio São Paulo Digital, um programa da Liga Nacional Web Rádio, spfcdigital.com.br. Bom, meus amigos, olha aqui, a gente de volta aos anos 2000, praticamente passando, deixando um pouco de lado aqueles anos 70 que a gente já falou. Estamos de volta aqui para falar de um outro filme de 2010, que é Cisne Negro, de um dos meus diretores favoritos da atualidade, Darren Aronofsky. Eu gostaria de conversar com vocês, assim como a gente tem começado a falar, sobre nos outros Tigcasts, né, dessa tomada mais recente aí, que eu percebi que achava necessário para dar uma encorpada ao papo, para a gente falar sempre sobre o que estava acontecendo naquela década, sobre as exposições e eventos daquele ano. Em primeiro lugar, eu tenho que falar que 2010 ainda é a década de 2000, que é a velha história, né, a era comum, a era cristã, desculpa. vocês gostam de chamar aí. Ela começou no ano 1, não no ano 0. Então 2010 ainda é dos anos 2000. Ano 0 é só 952, né? O certo é começar no ano 1. Exatamente. E que, não sei se todo mundo pegou essa referência aí, viu, mano? Mas enfim. Quem pegou, me bate aí. Pois é. A gente já falou sobre... A gente falou recentemente sobre um filme dos anos 2000 aí, com o Trovão Tropical, dois podcasts atrás. No, e sobre 2010, né? Vamos falar um pouquinho das produções e os eventos desse ano de 2010. Podemos começar que exatamente 30 programas atrás nós gravamos sobre A Origem, filme que também é de 2010, da direção do Christopher Nolan. Peço, se vocês quiserem saber um pouco mais dessa década, eu peço principalmente que vocês ouçam Trovão Tropical, porque não vai adiantar muito a gente ficar repetindo, né? A gente pode, durante a conversa, relembrar pontos, puxar pontos de como o ano influencia a história do filme, mas não da história em si, né? Não do momento histórico em si, porque senão vai ficar aquele professor chato que fica repetindo um milhão de vezes a história. A gente faz esses links, né, exatamente para você poder conhecer a história da sociedade, do cinema, e também conhecer os filmes, as produções da época. Então nós temos assim, em 2010, eu vou falar alguns filmes, se vocês lembrarem de outros, a gente vai falando no meio também, certo? Bom, além da Origem, nós tivemos o Lutador, acho que foi o primeiro filme do David Russell que deu nome pra ele, né? Hoje ele não é aqueles queridinhos de Hollywood que eu sinceramente já não tô aguentando mais, porque ele só faz filme com Bradley Cooper. Também teve o Escritor Fantasma, a primeira parte das Relíquias da Morte do Harry Potter, Como Treinar Seu Dragão, que é um filme que eu adoro também, o Segundo Homem de Ferro, o Discurso do Rei, que foi o ganhador do Oscar, melhor filme do ano seguinte, 127 Horas, do Danny Boyle, né? Na Rede Social, que é do Lynch. Lembra de Lynch? Não, do David Fincher. Ah, é o Fincher, você falou Lynch, eu Nossa, concordei. Lynch, eu tô viajando. Nossa, é Fincher. Certo. É muito David. É muito David. Toy Story 3, Bravura Indômita da refilmagem, e Alice no País das Maravilhas, que não foi lá grandes coisas ao meu ver, mas foi um dos maiores sucessos da época. Foi. Enfim, é uma tristeza, né? Mas falando em sucesso da época, 2010 foi quando, não foi a estreia, mas foi quando o Avatar assumiu o posto de maior bilheteria da história do cinema, ultrapassando o Titanic, né? Ah, sim, Avatar é do ano anterior, né? O filme do James Cameron. É, 2009. 2010 teve Ilha do Medo também, né? Do Scorsese. Lindo, maravilhoso. É um dos filmes do Scorsese, assim, que talvez as pessoas esqueçam, porque estão muito fascinadas com filmes como Os Bons Companheiros, Chicago e tal, e por aí vai. E a gente deixa isso pra trás, mas, cara, fantástico. Aliás, até um filme assim, como você pega. Falando ainda sobre Scorsese, até um filme mediano, que eu acho, como é o Hugo, é melhor do que muita coisa que tem por aí. Eu gosto de Hugo, porque Hugo, não sei, Hugo tem um negócio muito sentimental que me deixa muito feliz. Sim. Toda a questão do Méliès, né? Mas 2010 também teve o Mercenários, né? Do Sylvester Stallone, que é sensacional. Sim. E teve aquele filme ridículo lá do Avatar do Shyamalan, né? Ah, é o último Mestre do Ar. Isso, esse aí mesmo. E também teve a galhofa divertida do Machete. Nossa, Machete 2010. É, mas esses filmes assim, esse, por exemplo, Machete, ele é da zoeira, então tá tranquilo, né? Que nem o Kung Fury, que vocês já devem ter assistido esses dias aí. Nossa, melhor filme da década. Mas é aquilo que a gente também tinha falado nas últimas gravações, né? Tem muito filme bom, mas também 2010 teve muita bomba, cara. Realmente. Por exemplo, que Duelo de Titãs, a própria Alice, que foi uma bomba em questão tipo de qualidade, teve o Lobisomem, né, o Homem-Lobo. Putz, esse filme eu tinha uma esperança que daria certo, cara. É, teve a Fada do Dente. Nossa, cara, o The Rock, ele faz qualquer coisa mesmo, né? Legião, que é um filme horrível. Eu não assisti Legião. Cara, Legião é demais, cara. Não, cara, aquele filme é horrível, cara. Não, é muito ruim. Ele é tão ruim que ele dá a volta e fica divertido, assim. Não, cara. Então eu abandonei o barco enquanto tava fazendo a curva, porque eu achei ruim. Cara. Sério, tem muito, assim, tem muito filme zoado. Tem Piranha 3D, cara. Nossa, caraca, Piranha 3D. Esse sim, hein? Nossa, não, tem muita. Jonah Hex. Jonah Hex eu não assisti. Não, Jonah Hex. Eu também não vi. Predadores. Não assisti Predadores. Cara, não, mas teve Muita coisa ruim, muita coisa ruim. Mas 2010 teve um filme que pra mim foi o filme de uma geração, assim, que marcou a juventude de 2010, que foi o Scott Pilgrim contra o Mundo lá. Ah, esse filme é legal. Esse filme é da hora. Esse filme é sensacional, cara. Esse filme é muito bom. Eu nem lembrava que ele era desse ano, cara. Tem razão. Tem muito filme que eu não sabia que era de 2010, cara, que eu não lembrava. Pois é, cara. Pra mim, 2010 pra cá foi tipo um pulo, assim. Zona Verde, O Livro de Eli, Runaways, aquele Ressaca lá, Hot Tub Time Machine. Esse eu não vi até hoje, ó. Puxa, é muito legal, cara. Ô, Thiago. Diga. Tem só uma correção aí, que você falou que foi o lutador do David O. Russell, só que o do David O. Russell ficou aqui como vencedor. Cara, e não é só isso, essa confusão toda, não é só por causa do título também, é porque o Darren Aronofsky, ele é produtor desse filme, do Hã? Vencedor. Ele é, o Darren Aronofsky, ele é produtor do vencedor, do David Russell. Caramba, sério? É só? Putz, cara, que bagunça. É, porque aquela velha história, né, daqui, um é The Wrestler, outro é The como é que é? Outro é o The Fighter, né? Nossa, e fica aí todo complicado, mas enfim, só pra você tem razão, eu misturei os títulos em português e inglês. Mas eu sempre confundo essa merda também, isso é culpa do pessoal que... É, dá nome pros filmes, pronto aí. É, justamente. Alguns casos, assim, que também são marcantes nessa época. Em 2010, né, a gente falou aí de Alice nos Países Maravilhas, esse foi o ano que o Johnny Depp mais fez dinheiro na vida, cara. Ele ganhou só 75 milhões de dólares. Nossa nesse senhora. Ano, cara. Imagina só, né? Ele não fez... A grande grana aí foi no Países das Maravilhas mesmo, que foi uma puta produção, né? 2010 também foi o ano que a primeira diretora ganhou um Oscar, né? No Oscar de 2010. A Catherine Bigelow. É a primeira vez que uma mulher ganha um Oscar. O Oscar de 2010 foi particularmente dominado por mulheres, né? Guerra ao Terror. Né? Sim, Guerra ao Terror. É, também que eu acho muito legal. A Sandra Bullock ganhou um Oscar também, olha que coisa incrível. Também teve, também esse ano, falando um pouco, ainda voltando ao quesito grana, foi a bilheteria do verão americano foi a pior em muitos anos, cara. Eles, você pode falar assim que esse número é impressionante, né, mas eles ganharam 552 milhões de dólares, né, e é a menor desde 97. Aí tem uma questão que a gente já entrou sobre as tecnologias, né. A tecnologia 3D deu uma inflada nos números, né? Na verdade, o venda de ingressos aumentou 2% em relação ao anterior. Porque o que aconteceu é que deu uma compensada porque os preços estavam mais caros, né? E não só do cinema 3D, mas do cinema em geral, ele deu uma crescida e isso aí conseguiu equiparar os valores nos Estados Unidos. E tem gente que culpa a crise econômica, né? Que vinha desde 2007, mais ou menos, até em 2010 não tinha terminado por causa desses números. Foi... um ano interessante. foi um ano que, bom, pra mim marcou assistir Toy Story 3 no cinema. Meu Deus, como eu chorei vendo aquele filme. esse eu também, eu chorei, mas fazer o quê? Então, tão feliz aí. Então, vamos falar aqui do diretor, do elenco... De Cisne Negro, né? Darren Aronofsky, já falei, meu dos meus diretores favoritos da atualidade. Ano passado, ainda em 2014, eu fui convidado para fazer uma série de uma palestra que durou mais ou menos uma hora, onde eu comentei sobre três filmes do Aronofsky, comentário em vídeo, né? Foi uma videoaula, digamos assim, né? Quase um vlog. Daí eu falei sobre Pi, Hacking para um Sonho e A Fonte da Vida. E aí, em 2015, provavelmente em julho, aí eu vou fazer a segunda parte falando sobre O Lutador, o Black Swan e o Noé, né, que são filmes assim que eu gosto, apesar de Noé. O Noé não é o que a gente esperava, né? Ainda que Noé não fosse o que o povo esperava, eu ainda falo assim com toda a convicção que Aronofsky não errou. Não errou a mão na direção. É um filme interessante, cara. É um filme legalzinho. O problema do Noé é que ele não é nem um filme do Aronofsky, nem um filme bíblico, entendeu? Ele é algum no meio. E isso desagradou tanto quem esperava um filme típico do Aronofsky quanto quem esperava um filme tipo bíblico, né? É, expectativa, né? Interessante, né? Quem é religioso falou que o filme era uma blasfêmia, né? E quem era fã de Aronofsky talvez saia um pouco decepcionado. Falou que era uma blasfêmia também, né? Porque não era um... não era o filme do Aronofsky, não era o filme que ele esperava, né? Cara, Aronofsky, ele foi cogitado pra dirigir o remake do Robocop, ele foi cogitado pra dirigir o filme do Wolverine, o último aí, que é o Wolverine Imortal. Ele foi cotado pra reiniciar a franquia do Batman. Cara, o Aronofsky no Batman botava muita fé, moleque. É porque a gente tá mostrando aqui, né? Eu olhei a filmografia dele e ele tem um grande eixo temático, né? Que tipo, diretor que é mais autoral, eles normalmente tem um eixo temático. E dá pra ver pelos filmes dele que o eixo temático dele é gente obsessiva. Então, tipo, ele com o Batman ia dar completamente certo. Olha só, ele é um cara que filma desde 98, o primeiro longa dele é o Pi, né, como já comentei. Mas você ele não é uma pessoa, ele não é exatamente uma pessoa nova também. Ele tem aí ele é de 69, né? Ele filma 46. É. Ele filma devagar, digamos assim, pelo menos pros padrões, né? Padrões hollywoodianos, né? Teve um de 98 pra 2000, daí ficou 6 anos sem filmar, porque ele foi entre Hacking e Fonte da Vida, mais 2 anos pro Lutador, outros 2 pro Cisne Negro, e demorou mais 4 pra aparecer com o Noé. Mas tem uns trivias aí que dizem que o Cisne Negro já tava... Ele já tinha o pitch do Cisne Negro lá no começo da década também. É a mesma treta lá do... Foi da Origem, né? Que a gente fala. Falou sobre isso? Sim, foi. E ele é meio zoado, assim, né? Ele é meio louco, igual o Christopher Nolan. Eu tenho as minhas preferências, como eu comentei, provavelmente comentei no, também nesse filme, no cast sobre a Origem, sobre Inception, que ele junto com o Malick, o Nolan e o Lars von Trier estão naquele no meu hall de diretores recentes, assim, né, com menos de 60 anos, né, que fazem coisas interessantes, né. Eu posso estar errado na idade do Lars von Trier agora, né, mas ele não deve ter mais do que anos, né? Enfim, eu acho que não, cara. Mas então, ele tá nesse meio tempo aí, eu acho fantástico aí. Desde Pim mesmo, o primeiro filme que eu vi dele, na verdade, foi Requiem para um Sonho. E aí eu fui ver a Fonte da Vida, assim, se eu tô bem lembrado, foi bem perto, assim, né? Apesar dos filmes terem 6 anos de distância, eu assisti, e aí ele tava passando. A Fonte da Vida foi, eu acho que foi um dos primeiros festivais, assim, se eu tô bem lembrado, ele passou um festival no Festival de Cinema da Mostra Internacional. Porque na época ele não tinha distribuidor, acho que ninguém estava muito interessado em lançar, mas putz, e eu não sei como, né? Eu tinha um filme com a Rachel Ada, com a Rachel Weisz, e não queria lançar. Mas enfim, ele com esses 6 filmes, eu gosto mais do que muita gente aí com seus 10 aí, mais novos ou mais velhos que seja. Ele acho que ele é o meu diretor preferido da atualidade mesmo. Apesar de estar filmando já desde 98. Ele é bom. Normalmente essa é uma qualidade desses diretores que não são muito ativos, né? O cara faz pouco filme, mas quase todo filme que o cara faz é bom. Dele eu não vi, só o Pi e o Fonte da Vida, eu assisti esses dois, mas todos os outros eu achei muito bons. Requiem para um Sonho, pra mim, é o melhor de todos que eu assisti. O Requiem para um Sonho é uma experiência visual maluca. Sim. Nossa, é agoniante. Assim como o Cisne Negro é agoniante em alguns momentos, né? O próprio Pi também é agoniante. É difícil, cara. Ele lida bem com... Ele lida muito com a... Como você falou, né? Com essa... São filmes intimistas mesmo, né? Até o Noé, que é uma superprodução com uma grana monstruosa, ele é um filme intimista. Ele é um filme sobre uma pessoa, um homem lutando assim contra o inevitável. E esse que era o desafio do Noé, inclusive, né? Era fazer um épico intimista, né? Eu gosto do estado, mas enfim. O meu favorito dele ainda é o Cisne Negro. Ah, tá. Tem nenhum superior. Sim. Mas falando sobre o Robocop, eu imagino ele, sei lá, fazendo o Murphy, assim, transcendendo numa espiral de dados tecnológicos, assim, sabe? É, podia ser pior, podia ser o Robocop do Terence Malick. Aí você ia ver 3 horas do Robocop. Copy lá, visualizando a luz e zeros e uns e zeros e uns. Vendo todos os dados que existem, né, num computador desde o início do mundo até o final. Ia ser muito doido. Pois é, é um filme que tava planejado pra 2010 e acabou não indo pra frente, assim como a versão dele do Wolverine. Ele tinha umas ideias, eu lembro que ele tinha umas ideias diferentes de meio que tirar o Wolverine do universo Marvel Fox. E ele parece que ele ia ser o único mutante do mundo, uma coisa assim, é meio doido mesmo. Meu Aronofsky. Talvez as pessoas no futuro, quando chegar algum novo cineasta, essa seja o principal nome, né? Ah, meu Aronofsky, isso aí, por aí mesmo. Mas o Batman dele, eu acho que ia ser interessante. Cara, eu daria um rim meu pra ver um Batman do Aronofsky. Olha, vou dizer uma coisa, cara. Eu acho que até se ele filmasse a minha vida, ia sair interessante. Mas eu daria o meu rim ruim, eu não daria o rim bom, não. Tá bom. nem atenção, nem tanto, beleza. Então, e o resto, e vamos falar também do elenco desse petardo aí, que é um dos meus filmes favoritos também. Nós temos aí acho que é um puta de um elenco, né? Porque a gente tem aí a Natalie Portman, já conhecida aí desde, a gente conhece ela desde o Profissional, né, do Luc Besson. Ela ficou uma carinha mais conhecida, imagina, pro grande público com a Amidala, né? Precisa a Rainha Padme, né, trilogia nova de Star Wars. Também, daí temos Closer, que é um filme bem pesado, que eu gosto com ela também. Assim, que vocês mais gostam dessa atriz? Além da beleza dela, né? Natalie Portman. Aliás, esse filme tem uma milha de belezas assim que eu acho fantástica, que a gente vai comentar depois, né, também. Tem uma hora que você pede pro filme parar, né? Porque não dá mais de o coração bate tão forte que... É, mas eu acho que ela ficou mais conhecida mesmo pelo Closer e pelo Star Wars mesmo. Talvez ela tenha, pra esse pessoal que curte mais uns negócios menos dramático, tipo Closer, mas não chegou a pegar o Star Wars, deve ter o V de Vingança também, né? Tem o V de Vingança, ela participou de Codemão, tem não era a atriz principal, né, do filme. É um filme com o Jude Law e a Nicole Kidman, né, Renée Zellweger, ela aparece como principal. E o que mais? Depois de Cisne Negro, ela tá parte do universo Marvel, né? Sim, ela voltou a fazer Thor, e tem uns filmes aqui, a maioria deles ainda tem pós-produção. Depois do Cisne Negro, ela fez um filme bem ruinzinho, que é aquele Sua Alteza, com o Jack Black. Cara, eu não vi esse filme. É bem ruim. É muito ruim. Fez uns Mas filmes... só de ter o Jack Black, eu imagino mesmo. Fez uns filmes assim que eu não assisti ainda. Tem um que é Eu Ainda Estou Aqui, eu acho que deve ser aquele do Joaquin Phoenix. Apareceu em alguns episódios dos Simpsons. E só isso. Quer dizer, basicamente... E ela tem uma comédiazinha romântica, né? Dessas de... Ah, tem sexo com isso. Essa é engraçado que só fazendo um paralelo, isso aí que eu ia falar mesmo. É porque ela tem o mesmo filme que a Mila Kunis tem, né? Que só muda o nome praticamente. Sim, sim. Um é Mila Kunis e o Justin Timberlake. Isso, e esse é com Ashton Kutcher. Com Ashton Kutcher. E é o mesmo filme, só muda o elenco. Isso. Assim, não vou dizer que é exatamente o mesmo filme, que eu não vi nenhum dos dois até o final, né? Mas de relevante, depois do Cisne Negro, ela só fez Thor, né? É, coitada, né? É legal. E olha lá, hein? Cara, acho que tá bem ruim, cara. Pois é, eu faço um outro paralelo do Aronofsky com o Lars von Trier. Ele de vez em quando pega, ele pega atores assim que talvez não seja o que o pessoal não acha grande coisa, e fala assim: não, minha filha, aqui comigo você vai atuar. Então, se o Lars von Trier pegou a Kristen Dunst, e aqui o Aronofsky pega a Mila Kunis, né? Que é outra beldade, meu Deus do céu, que mulher linda essa. Que mulher linda. Nossa, né? Senhora, cara. Daí você pega esse duo de atores, né? A Natalie nasceu em Jerusalém, a Mila nasceu na Ucrânia, também, né? Ucrânia, cara. Mas não, a foto dela no IMDb, cara, que foto é essa, cara? Cara, no momento eu vou colocar o meu microfone por um segundo aqui no mudo pra bater palma pros ancestrais dela, viu? Eu pensei que você ia falar outra coisa. Eu também. Ainda bem que ele terminou a frase. Ai, ai, ai. Isso, ai. Ela fez poucos papéis de relevância, mas eu acho que o maior papel dela, assim, acaba sendo a voz, né? Porque ela faz ela fez a Meg no Family Guy, a partir da segunda temporada. Ela, né? Ela foi bem conhecida lá pelo 70's Show também, né? That 70's Show. Sim, é verdade. Ela fazia Jack, né? Putz, cara, ela é linda demais. Também, assim, ela sempre foi bonita, né? Na verdade. Cara, acho que eu vendo assim, sabe essas listas Cracked, fala assim, né, papéis que vocês nunca viram, vocês não sabiam que esses atores preferidos fizeram. Ela fez uma continuação de Psicopata Americano. Nossa, sério? É, um filme que foi pra direto pra vídeo, né, em 2002, cara. Ele tinha que ir direto pro inferno, pra que precisa de um Psicopata Americano? Nossa, tá aqui, American Psycho 2, All American Girl. Nossa, cara. Parece o nome de boy band. All American Girl, sei lá. Ou Girl Band, no caso, né? Ela tá e em ela TED. Tá... É, ela tá em TED, exatamente. E ela faz uma das bruxas no prequel esquisito lá do Mágico de Oz. Ela fez a bruxa do Oeste. Tentaram deixar ela feia, mas mesmo assim não conseguiram, cara. É, tiveram que colocar maquiagem verde, nariz postiço, esconder o cabelo dela e olha assim... Mas mesmo assim, o olho... Ainda assim eu pegava. Eu pegava muito. A Theodora. Ela teve recentemente num filme que eu não vi, mas me falaram muito bem. Aliás, que eu tô bem lembrado, acabou de chegar na Netflix, foi o Terceira Pessoa. De Júpiter. Não. Nossa, isso aí eu ouvi falar muito mal. Foi o Terceira Pessoa. E claro, tem o Destino de Júpiter, olha aí, a gente falando de novo dos Aronofsky, que esse filme aí é bem fraquinho. Dos Wachowski, né? Exatamente. E eu gosto dela em Ted. Eu acho que ela tá. Assim, é que Ted é um filme divertido, né? Ted é muito legal. Eu tô esperando aí pro 2 pra ver o que vai acontecer agora. Eu não sei, acho que ela não tá no 2. Bom, aquilo ali na ficha do IMDb não tá mostrando Ted 2, o que é uma pena. A gente tem também aí o Vincent Cassel, né? É um elenco bem cosmopolita, né? Afinal de contas, é um diretor americano dirigindo duas atrizes fora do eixo americano e um ator francês ainda. Sim. Sim. Puta que pariu. Vincent Cassel mata a pau. Cassel é um ator fenomenal. Ele é muito bom. Ele faz muita coisa, mas talvez eu não saberia dizer qual que é o filme que eu gosto dele mais. Eu gosto bastante de um filme de suspense, de crime, que chama Rios Vermelhos, que ele faz Jean Reno, exatamente. Rios Vermelhos é muito bom. Aquele, caraca, com a Mônica Bellucci, como é o Irreversível. Nome? Oh, Irreversível. Irreversível é fantástico. É fantástico. Ele é até... Você quer um filme assim perturbador, meu filho? Você quer... O Gaspar Noé, cara, ele é um diretor que você não vai mata assim... Mata a cobra e mostra a cobra morta e come a cobra. Mas ele é um personagem, ele é um ator bem versátil também. Ele fez esse Irreversível também. Fez um filme brasileiro, né? Ele fez Shrek, ele faz Shrek, ele apareceu em um deles, eu não vou lembrar qual, acho que é o primeiro mesmo. É no primeiro. Qual é o filme brasileiro que ele faz? A Deriva. Ele fez um filme brasileiro, A Deriva. Não vi. Eu não assisti, eu sei que é brasileiro, porque foi... Vou até colocar a ficha aqui. Eu não assisti, eu sei que é brasileiro e ele até fala português, então é do Heitor Dália. Tem Os Senhores do Crime. Bom filme também. Também que eu gosto, que é do Cronenberg. É um filme bem pesado, assim, tem assim, não tanto quanto Irreversível, acho que nada vai ser mais pesado que Irreversível. Dessa lista que a gente ia falar, cara. Não, ele até tá naquele 12 Homens e do 13 Homens também. Ah, ele tá na versão francesa daquele da Bela e a Fera. Isso. Que foi lançado em 2014, que é um espetáculo visual, mas, cara, eu achei que foi um filme tão fraquinho. Essa eu tenho curiosidade de assistir, eu nunca vi, ó. Que é com a mocinha lá. Léa Seydoux. Que é uma gracinha também. Ele tá num filme, cara. Um filme que é baseado num quadrinho, mas é um negócio muito psicodélico, que é Blueberry. Não sei se vocês chegaram a ver. É um faroeste, baseado num quadrinho do Moebius, né? Que é o Blueberry. E, meu, que filme maluco, cara. Acho que o pessoal tinha que distribuir ácido pra quem fosse assistir, cara. Nossa senhora. Não, eu não vi esse filme, fiquei curioso agora, mas você gostou? Então, eu assisti já faz uns bons 6 anos, cara. Eu achei pouco convencional, achei estranho na época. Eu tenho que reassistir pra saber se eu achei bom ou não. Eu achei esquisito, cara, muito psicodélico, cara. Que é um bang bang, e de repente o faroeste todo tradicional, e de repente entra uns negócios meio místicos, umas imagens distorcidas. Cara, parecia que eu tava, sei lá, ouvindo Pink Floyd e Rubber Soul dos Beatles, tudo misturado, enquanto eu tava numa roda gigante. Nossa senhora. Tá aí uma boa viagem, né? Ainda bem que você não fumou nada junto. É, não, nem precisei. E também, né, pra fechar esse elenco, temos a Winona Ryder, cara. E Winona, que acho que a gente conhece desde os anos 90 aí, com Edward Mãos de Tesoura, né? Essa me surpreendeu no filme, viu? É, positivamente? Positivamente. A gente conhece ela, a gente já falou assim, dos Fantasmas Se Divertem, Atração Mortal. É, minha mãe, ela tá em Minha Mãe Uma Sereia, ela... Eu acho que também o pessoal lembra muito dela no Drácula, que ela faz a mina. O que mais? Ela tá no quarto filme do Alien lá, que é a Ressurreição. Sim. Nossa. Garota Interrompida. Ela fez Garota Interrompida. Talvez seja um dos papéis mais dramáticos dela. Ah, ela participou do remake do Star Trek, né? Ela é a mãe do Spock. Sim, caramba. Nossa, peraí, 2009, cara? 2009. Nossa. Nossa, Star Trek antes de Cisne Negro? É, antes. Caralho, mano, eu tava falando pro Matheus, cara, a década de 2000 na minha cabeça tá toda embaralhada, cara. Sim, sim, nossa, eu tô perdidaço mesmo, assim, eu tinha, porque, caramba, o Star Trek, o penúltimo, o último foi de 2013 ou 14? 13. 13, cara, então demorou 5 anos pro filme acontecer, nossa, quase 4 anos pro filme acontecer, e antes foi antes de Cisne Negro, meu Deus, eu tô me misturando tudo mesmo, realmente é uma puta maçaroca mesmo na cabeça. Não, Cisne Negro na minha cabeça não era de 2010, era mais pra frente. Ela participou daquele O Homem Duplo, que eu é uma... Não cheguei a ver. Ele, tecnicamente, é interessante, né? Ele é rotoscopia. Ele é sensacional. Parece que ele é uma falsa rotoscopia, que é só filtro. Sei, é que esse Homem Duplo é aquele com o Keanu Reeves, não é? Isso, exatamente. Ah, não assisti esse. E tem o Downey Jr., né? Sim. O Downey Jr. tá ótimo nesse filme. Ele tá loucaço no tá filme. Tá todo mundo ótimo. É, exatamente. É o que eu ia falar, que a gente voltava lá pro Ben Stiller, né? Do Zoolander. Que é o... não. Cara, eu esqueci o nome agora, mas é um filme bem adolescente, assim, do... Ué, não é o Zoolander? É o Caindo na Real. Caindo na Real. O Edward Norton. Isso, rapaz. Ah, esse filme é legal, esse filme é bom. O filme... Acho que esse eu não assisti, não, Caindo na Real. Não. É o primeiro filme que o Ben Stiller dirigiu, esse filme é legal, isso. Cara. Que ele é um rabino, eu acho, e o Edward Norton é um padre. Não, peraí, tem certeza, cara? Sim. Que um é o padre e o outro é. Não é aquele rabino. Não, esqueci, esse aí é outro. Esse tá Ben bom, Stiller é o com o... Quitan Hall, que esse eu não vi. Ah, tá. Cara, esse Caindo na Real, pra mim, é tipo o filme que inicia a geração X, sabe? Não vi. Esse eu confesso que eu não vi. Eu confundi com outro filme que eu até esqueci. Ele não é excelente, assim, sabe? Mas ele passa bem o espírito. Ah, ela fez A Bruxa de Salem também, né? Acho que foi um filme que, na época, deu um certo bafafá pra ela. É, mas ela é outra daquele caso, igual a gente comentou no dos últimos sobre o Mickey Rourke. Ela é outra que, tipo, fez muita coisa nos anos 90, começo dos 2000, depois daquela sumida, né? Sim, sim. Quando ela se envolveu naquele caso de... Ah, esqueci o nome agora, de roubar. Ela roubou umas coisas numa loja lá e daí ela sumiu da... Sumiu de Hollywood. A gente nunca não ouviu falar dela. Fez a voz do Frank Wynne. Tá filmando uma minissérie aí de televisão que vai ter sete episódios. É que ela aparece logo que eu acho ela linda, cara. Ela é muito bonita, cara. É, de novo, né? Estão falando aqui da beleza das atrizes, né? desse filme. Só faltou ele colocar a Rachel Weisz aí, que ele era casado na época. Depois separado. Mas assim... Não sei como. Não tô querendo diminuir ela a beleza extremamente estonteante dela, não. Eu acho ela uma ótima atriz, mas adicionalmente ela é muito bonita. Eu não acho ela tão boa, por isso que ela me surpreendeu nesse filme. E eu gosto do ponto que eles fazem com a personagem dela no filme, que a gente vai comentar um pouco mais pra frente, né? Porque tem a ver principalmente com a idade dela, né? E ela realmente ela é a única americana do elenco. É, e eu acho que a coisa que mais me impressiona na Winona Ryder é o nome dela, cara, Winona. Acho que ninguém no mundo mais chama Winona. Só ela. Talvez as pessoas que nasceram depois dela. Depois, eu, né? Eu li rapidamente, assim, não consegui confirmar que os pais dela parece que eram hippies e tal. E aí eles deram esse nome estranho pra ela. Realmente é um nome curioso. Tanto que se você fazer no Google. É o único resultado que você vai ter é o dela. Esse filme, como é que eu vou explicar isso? Como é que eu vou começar essa frase? Eu não vou dizer assim que todo filme do Aronofsky é um filme difícil, mas também nunca é dos mais fáceis. Ele não costuma ser didático, e quando ele é didático, é um didático assim que não é tão simples. Por exemplo, em Requiem para o Sonho, quando a personagem da mãe do Jared Leto tá começando a passar fome, e aí a geladeira começa a atacá-la, os personagens da televisão começam a falar com ela, é a única parte didática daquele filme. Sabe aquela coisa que a gente às vezes está acostumado em ver direto, como flashback, narração off? O Aronofsky, ele costuma contar muito das histórias dele, assim, por meio visuais, né? Isso vai, a gente vai comentar um pouco também um pouco mais pra frente quando a gente vai discutindo o filme, mas os dois temas assim que mais incorporam o Cisne Negro é realmente um drama psicológico misturado com um suspense. Sim. Que é uma coisa Nossa, ele faz uma mistura, uma mescla, que eu vejo com poucas qualidades, assim, em qualquer outro ator, em qualquer outro diretor dramático. Porque isso não é simples de fazer. Principalmente se você pensa, digamos assim, você sabe que, do que se trata o balé, você sabe que é uma história baseada no Lago dos Cisnes, mas ainda assim, quando você entra lá, não é só sobre o Lago dos Cisnes. Né? Tudo mas, uma luta. Exatamente. Mas o paralelismo é inevitável, né? Você diz o paralelismo com a história do balé com a história do filme. Sim, sim, realmente. Porque é uma tragédia, né? Sim, sim, é. É, não, e o Cisne Negro é o Cisne Negro, né? Assim, eles encenando o filme tem uma estrutura parecida com o que eles estão encenando dentro da peça, que é dentro do filme. Engraçado isso. Ficou meio confuso, né? Mas na minha cabeça fez sentido. É meio que assim, metalinguagem balé e filme. Isso, exatamente. É um espetáculo dentro de um espetáculo, só que o espetáculo, que é o filme, é uma reflexão da estrutura do espetáculo, que é o balé, né? Porque no filme também tem essa estrutura de, tem a irmã gêmea que toma o que seria o príncipe, né? Que na verdade é o papel, e aí é o cisne branco, acaba com o mesmo final que ela. Realmente não tem como evitar o paralelo, mas ao mesmo tempo tem muito mais do que isso, né? Não, você tem que começar primeiro assim, falando que esse filme, apesar de ele não ser um filme de terror, ele tem alguns lances assustadores. Muito. Sabe, a questão do uso dos espelhos, por exemplo. Cara, eu nunca vi um filme com tanto plano filmado através do espelho, viu? E não é só espelho, né? Porque ele usa, assim, parede de... parede não, mas a porta é de vidro e ele filma pelo reflexo da porta. Metade dos planos desse filme são no espelho. Sim, é porque o espelho é um elemento importante pro balé, né? A pessoa tem que se olhar sempre pra ver se o movimento dela tá bom ou mais próximo da perfeição possível. Sim. É, mas eu acho que acho que vai um pouco além disso, sabe? Além de ter essa referência do balé, tem muito a ver também com a dualidade, né? De o cisne negro ser um tipo de reflexo do cisne branco e dessa dualidade mesmo que ela tem que desenvolver, né? Durante o filme. A dualidade é um elemento totalmente presente no filme. Por isso que também... Exatamente o que você falou, né? Mas, assim, o que eu quis dizer é que ele não jogou o elemento do espelho gratuitamente, assim. Ah, eu preciso colocar, como se diz, assim, um elemento. Sabe aquela coisa que eu falei de ser didático, né? Se fosse simplesmente um espelho, não. Seria didático demais. Mas não, é um elemento que já existe. E aí ele fez ele colocar isso, servir narrativamente a história. Assim como, por exemplo, os efeitos especiais, cara. Que você vai imaginar, cara, esse filme. Ele demorou, você comentou isso, Matheus, que o pitch dele demorou desde o pitch até realmente a produção em si, demorou, foi 10 anos entre ele escrever o roteiro e finalmente filmar, porque tinha interesse, beleza, mas daí não tem dinheiro, daí outra hora não tem dinheiro, daí não tem interesse, é complicado esse negócio, foi, esse filme é quase sangue, suor e lágrimas, parece que o filme sangra mesmo, isso é interessante, né? Mas assim, é interessante que se você for falar com uma pessoa, eu já comentei isso, eu detesto fazer resumo de filme, sabe? Ah, do que o filme fala? Putz, eu detesto. É uma das coisas que mais me enerva quando alguém vem falar sobre o filme. Eu falo assim, assiste o trailer, ou sei lá, dá um lido no sinopse oficial. Cara, de que o Cisne Negro fala? De uma menina que dança balé e rola uns negócios estranhos, né? É isso. Cara, não é simples, assim, apesar de parecer relativamente simples, apesar do filme ter uma linha narrativa linear, não usa, aliás, ele não engana, né? Não engana, ele não usa nada de flashback, sabe? Ele começa num ponto da vida da Nina e termina no fim, daí é isso, cara. Mas é que interessante, e esse é um filme enxuto, se for pensar que as produções aí costumam ter suas, pelo menos 2 horas, 2 horas e 5, esses filmes em blockbusters, o Aronofsky, 1h40, ele consegue contar uma história fantástica, fascinante, assim, pessoalmente, é o que eu acho, pelo menos. Né? Realmente. Sim, com certeza. Muito tensa, né? Tremendamente. Uhum. Sim, totalmente tenso, cara. já que a gente tem essa introdução toda, agora vamos falar propriamente aí de Cisne Negro, filme de 2010. Lembrando que essas discussões têm spoiler, certo? É um filme relativamente recente, né? Já estamos, tem 5 anos de idade, mas é bom você tá avisado. E vamos falar aí de... Ok, eu acho que é primeiro legal falar que eu já falei dessa dificuldade do filme chegar às telas, né? Ele, a ideia inicial veio depois do Aronofsky ler um livro do Dostoiévski, que chama O Duplo. Que teve um filme, né, agora. É, com o Lex Luthor novo aí, né? É, com o Lex Luthor, né? Futuro Lex Luthor, né? É, agora a gente vai chamar ele só de Lex Luthor, né? O Jesse Eisenberg. Jesse Eisenberg. Que faz sempre o mesmo papel, cara. Eu tô muito assustado com isso. E aí também, e logo depois de ver o balé, né? E sabe aquele negócio que a gente falou aí da grana no começo do cast? O Aronofsky, ele queria sim fazer um filme, com uma quantia de dinheiro de 28, 30 milhões de dólares. No fim das contas, ele conseguiu só 13, cara. Imagina, você paga a caixa de três atores, de quatro atores grandes, né? Por mais que você fale assim que eles não são assim a nata de Hollywood, mas a Natalie Portman tava recentemente ainda, ela ainda tinha saído recentemente ali de Star Wars, ela tava em alta. E ela tinha indicação ao Oscar, né? Por Closer. Antes ela tinha lançado, ela tinha saído de Star Wars, tinha saído de V de Vingança, então não era uma atriz barata, né? E assim, você pode, se você for ver os documentários, você vai ver que realmente é uma coisa assim corrida. Eles tiveram 40 dias só pra filmar, basicamente no inverno de Nova York. Foi uma história bem complicada. Acho que vale a pena você dar uma olhada nesses detalhes depois. Nesses detalhes de produção, que se você tiver aí o Blu-ray ou o DVD, vai valer a pena. O filme, interessante pelo assim, como desde o começo, né? A gente já vê o sonho da menina, né? Aliás, é interessante a gente chamar ela de menina, porque a mãe dela vive chamando ela assim, né? De Meiga, menina. É Meiga. Um negócio meio patológico, né? Já começa aí com essa relação dela com a mãe dela, né? Totalmente perturbadora. Que já é uma outra camada, né, de preocupação do filme, que entra aí naquele negócio de o filme ser simples, mas ser complexo. Sim, e esse tipo de coisa até complementado nesse caso pela direção de arte, quando mostra o filme dela, o quarto dela, por exemplo, né? Você vê aquele quarto todo rosa, com bonecos, assim, com ursinhos e tal. Parece um quarto de uma menininha, de uma adolescente, mas quando ela mesmo fala que ela tem 28, né? Então, 28. Tipo, ainda que mulher, às vezes, tenha essa coisa de ursinho, de ter uma coisa meio fofinha, ainda ficar com esses traços mais de criancinha, aquele nível e a relação com a mãe já ajudam a compor ali no começo do filme, com a direção de arte e a interação entre as duas atrizes. Você já percebe o quão doentia e perturbadora é a relação entre elas. Você percebe, sim, que coisa boa não vai sair dali. Até porque a primeira interação dela, se eu me lembro bem, dela com a mãe dela, é das duas tomando café logo após esse sonho, e ela vestindo um rosinha, né, o rosinha bebê lá, clássico da menininha, e a mãe dela tá fazendo um café da manhã e veste roupa nela, né, como se ela fosse uma criancinha retardada, que não consegue. Se vocês notarem, talvez você que não tenha visto o filme há algum tempo, peço que note a vocalização da Natalie Portman, da Nina, né, personagem da Nina. Ela fala baixinho, assim, sabe? Como sim. Meio como menininha mesmo, né? Não é só o ambiente dela que a seca. Ela é uma moça frágil, virginal, como o Tomás diz, né, que é o diretor da peça, que é o ator que é interpretado pelo Vincent Cassel. Se você fosse só a Cisne Branca, óbvio que eu te escolheria, né? Uhum. E aí o Matheus, ele apresentou um detalhe importante que eu percebi durante o filme, a roupa da Natalie Portman, né? Durante o filme inteiro é aquele tom de rosa, ou um branco, ou às vezes um cinza meio clarinho. Aí conforme a história vai se desenvolvendo, você vai ver que a roupa dela vai modificando de acordo com a personalidade também, né? É, de novo, como demais. De novo, a gente já falou isso no começo, né? O Aronofsky, ele é, se você pensar dessa maneira, ele é até didático, mostrando o crescimento, a mudança da personalidade dela pelo figurino. Mesmo tempo que isso não é dado assim pela grande maioria, né, que vai... É um olho mais atento, né? Mas aí o que eu acho didático nessa relação dele é já o figurino da Lily, né? Que entra logo no começo do filme, que já chega usando preto e tá sempre usando preto, né? E aí, já entra... pra se representar o cisne negro, né? Entra até aquela questão também que você falou da beleza. A gente vê, né, duas mulheres lindíssimas, a Natalie Portman e a Mila Kunis, mas você vê como a beleza das duas é meio contrastante, assim, que enquanto você tem uma que é uma beleza, a Natalie Portman, que é uma beleza mais clássica, tipo, mais aquela, meio que uma estátua, uma pintura, assim, aquela coisa bem mais clássica, você vê a Mila Kunis que exala, tipo, sensualidade, um negócio meio selvagem. Então você percebe, tipo, aquela mocinha lindíssima, mas toda bonequinha, de repente aparece aquele mulherão e fica um negócio muito contrastante pela personalidade, pela roupa, e eu acredito também que o próprio casting das atrizes não foi por acaso pegar pessoas com belezas tão dissonantes assim. E você pega de novo a questão do figurino, aquela cena que o Tomás começa a ver todas as dançarinas lá e ele começa a tocar, né, toca em uma, duas, três, sei lá, 10 bailarinas mais ou menos, né? E ele fala assim, bom, então as que eu toquei, ok, vocês vão pro treino comum, e as que eu não toquei, a gente vai pro treino especial, né? E se você notar, né, nessa hora, né, isso é uma coisa que você talvez veja se tenha que ver pra segunda vez, todos os personagens, com exceção da Nina, estão vestidos preto ou alguma combinação de preto ou cinza ou ainda branco, né? A Nina é a única personagem que tá toda de branco. Sim. Inclusive o próprio personagem do Vincent Cassel, né? É interessante como ele joga na nossa cara essas características da Nina, ao mesmo tempo que você vai notar só realmente com um olhar mais atento, se você tiver afim mesmo de ver o filme, de estudar o filme. Sim. Agora, Thiago, um negócio que eu não tinha percebido, eu só fui perceber um pouquinho mais cedo. Depois, a segunda vez que eu assisti, eu ainda não tinha percebido, fui perceber um pouquinho mais cedo. Que a primeira vez que aparece a Beth, né, que é a personagem da Winona Ryder, ela tá vestida de rosa e preto, né? A roupa dela de dentro é rosa e com blazer preto por cima, que é justamente a junção do figurino da Nina e da Lily, né? Ela que é uma personagem que tá sendo deixada pra trás, né? Sim, e que é a personagem que conseguiu, né, interpretar o cisne negro e o cisne branco. Eu achei isso muito, muito... cabuloso, assim, muito, e é um trabalho muito cuidadoso, assim, né, o filme já tá dizendo, né, em questão de iconografia, que, ó, se você quer ser o cisne branco e o cisne negro, não pode ser só a Nina, não pode ser a Lily, tem que ser uma junção das duas. E imagino que é por isso que ela começa a roubar as coisas da Beth, né? Primeiro ela rouba um batom, depois é uma caixa de cigarros, depois é um brinco de pérolas, depois uma lixa de unha. Não é tão importante o que ela rouba, né? Mas assim, tanto que ela, como ela estivesse querendo roubar a essência dela, né? Sim, aquele negócio de, se eu comer a carne desse animal, eu vou ficar mais forte com algumas propriedades dele, né? É, quase antropológica. A tomada que mostra isso. E como eu falei que é um filme enxuto, é legal isso, porque ele não demora muito pra acontecer, pra começar a acontecer. Então, o primeiro sinal que a Nina tá com, assim, tá se sentindo perturbada por causa do filme, chega lá logo aos 15 minutos. Quando ela vê ao longe uma pessoa que ela acha muito parecida com ela e ela realmente tá toda de preto, né? Então, o filme tem toda essa metáfora aí dela se encontrando, né? Digamos assim, ela não é bem se encontrando, mas acho que a palavra melhor é se conhecendo melhor, né? Conhecendo um lado dela que ela estava adormecido. Agora, a gente não pode dizer que ela é uma pessoa que nunca teve problemas, né? Afinal de contas, ela desde o começo já faz as marcas, né? Sim, sim. Mas aí eu acho que já é uma questão mais de ela, eu acho que é uma questão de ela não se ser confortável no próprio corpo, sabe? Dá essa impressão de que ela não se sente confortável no próprio corpo e por isso que ela se machuca. Tanto que a mãe dela até fala, né? Você tá fazendo isso de novo e tal. Isso, o que ela tem é uma doença catalogada que se chama dermatotilexomania. Que os médicos eles não conseguem definir exatamente se é um caso de toque, né, de transtorno obsessivo compulsivo ou auto-infligir, exatamente. Então é uma coisa que acontece já, mas é interessante a distância, né, que ela tem, né, que é uma coisa assim que quem vai acompanhar o filme narrativamente falando assim junto com a personagem talvez não note como a questão das cores, o simples fato assim dela, desses machucados, elas estão à altura de uma mão, de um coçar de mão mesmo, como a mãe dela acaba falando, né? Você tá fazendo isso de novo? Mas é o mesmo lugar onde asas cresceriam nos animais, sim, né? Eu acho, cara, a transformação da Nina nesse novo personagem, no novo psique dela, acompanha uma transformação que parece, assim, se você seguir só o que você tá vendo no filme, é uma transformação física, mas não é só isso, né? É como eu falei um pouco mais cedo, os efeitos especiais, que não são muitos, eles aumentam, assim, a relação que o filme vai chegando lá no seu segundo ato, no terceiro, eles aumentam de um jeito que vão servir a narrativa de um jeito, assim, que, putz, cara, é até meio complicado você achar paralelos, porque é um filme dramático que usa efeitos especiais pra esses detalhes, né, como, por exemplo, você começa a ver os, como se diz, é aquelas saídas de que parece de penas mesmo, né, que eu não vou lembrar o nome disso exatamente, mas você sabe do que eu tô falando, né, aquela textura, sim, sim, que você sabe que ali vai sair uma pena, né. Agora, esse que você tava falando aí, Thiago, sobre essa mudança dela, é quase um estágio da vida, né, de transição de menina pra mulher, né. Adolescência, puberdade. A puberdade, né, porque ela começa, o corpo, acho que a parte que é mais significativa disso é a parte em que ela realmente desmaia e quando as pernas dela se curvam, assim, como as de um pássaro mesmo, né, que mais pra frente do filme, que fica bem claro, assim, que é uma fase de transição de uma menina pra uma mulher, né, de mudanças de atitude no corpo e de personalidade. É no caso dela que veio tarde, né. Uma puberdade tardia por causa da mãe dela, né, que trata, sim, ela como uma criança de 10 anos. Você vê pelo próprio quarto dela, né? Que vocês já comentaram, né? Rosa, cheio de borboleta, cheio de bichinho, de pelúcia, né? Aqui é importante falar também. Eu creio que a própria mãe é uma ex-bailarina, né? Então, tipo, já tem aquela coisa, a pressão, né? A relação super protetora da mãe com ela e também a introjeção. Projeção, né? Da mãe, tipo, você vai ser o que eu não consegui. Você vai ser a rainha cisne. Você vai ser o cisne negro. Então já fica tanta aquela pressão que se pode falar física, da própria relação em si, quanto a pressão psicológica. Então aí o ato do você descobrir seu corpo se torna mais importante na medida que, tipo, é meio que um grito de liberdade, sabe? Ah, eu não tô, a Nina pensando, eu não tô satisfeita com essa relação doentia que eu tenho com a minha mãe e com essa projeção que ela faz, e eu quero meio que, né, meio que abrir asas e voar pra minha, tipo, pra minha própria vida. Bem, na verdade, a Nina não tem assim, um ambiente familiar dos melhores, nem profissional, porque se de um lado ela lida com uma mãe super protetora e que também, de certa maneira, joga os próprios medos nela, quer super proteger ela, isso me lembra vagamente um pouco até uma música do Pink Floyd, tem alguns detalhes como, por exemplo, assim, a gente não sabe quem é o pai da Nina, sabe, isso a super proteção também provavelmente vem dessa parte, apesar disso não ser citado, né, no filme. Sim, e é do verdade, outro lado, né? Tem o Tomás, né, que é um que pode ser um gênio do balé, mas também é um babaca. Um puto escroto, né? Mas nesse caso, a escrotidão e a babaquice dele são funcionais, porque se não é ele pra apontar o caminho, talvez ela não saísse daquele marasmo. É, ele realmente é o ponto de partida, né? E também a própria Lily, é que assim, né? A gente no começo a gente vê a Lily como uma antagonista, porque tem aquela questão da projeção, né? Ela precisa, a gente vai entendendo isso durante o filme, mas principalmente a Lily não é exatamente a inimiga dela, né? Mas ela projeta ela acaba projetando, assim, dentro da cabeça dela, e a gente vai entender isso durante a projeção, que ela escolheu aquela moça que é mais bonita do que ela, mais jovem do que ela e mais agressiva do que ela. E eu acho que é uma relação até quase de clube da luta aí, né? Porque só voltando um pouco essa questão do antagonismo, isso eu acho, como eu falei, eu acho meio didático, né? Mas é um didatismo, assim, que não irrita. Que é o de já apresentar as duas com cores totalmente opostas, né? Mas essa questão dessa obsessão dela, aí entra a obsessão do Aronofsky, dessa obsessão dela em relação a Lily, eu acho que é justamente por causa da síndrome do Tyler Durden, né? De projetar, de perceber no outro tudo aquilo que você quer ser, né? É por isso que eu até cheguei a pensar em determinados pontos da história, que se a Lily não era realmente totalmente uma projeção. projeção dela, né? É, a projeção da cabeça dela, né? Mas daí é interessante que ao mesmo tempo. E aí ele foge disso, né? Ela só cria dentro da cabeça dela uma personagem baseada numa realidade. E aí ela achava, meio que achava uma desculpa, né? Digamos assim, ah, eu preciso ser, eu quero ser que nem ela, né? Então a Lily é mais ou menos isso, então dentro da minha cabeça isso é verdade. Sim. E tem algumas doenças psiquiátricas e psicológicas em que as pessoas elas projetam a culpa em quem não necessariamente tem, né? Então você enxerga alguém que não é seu antagonista como sendo antagonista, sei lá, pra talvez você se sentir completo. Não lembro quais são as doenças, mas tem algumas em que tem esse tipo de sintoma, né? O que já mostra que a Nina não bate muito bem na cachola. E aquela velha história, né? O modo como você é criado. Talvez se a mãe dela nunca tivesse super protegido ela, talvez assim pela falta de um pai, como a gente tinha comentado, né? Esse assunto não é abordado, eu tô só aqui fazendo conjectura sobre o assunto, mas eu acho que pode fazer parte, sim, desse quebra-cabeça aí, que é a cabeça, que é esse quebra-cabeça que é a... Gosto, assim, também de como, assim, essa imperfeição da Lily, né, imperfeição, eu digo assim, tanto entre parênteses, né, tanto em colinhas voadores, que ela quer, ela sempre treinou pra ser fazer os momentos perfeitos, e aí chega uma moça que não faz isso, que é mais impulsiva, mais sexy, como o Teus falou, né, como o Cliff falou, e isso incomoda um pouco a personagem. E espontânea, né, que é tudo que a Nina não consegue ser é espontânea, né. Sei que o Tomar fica lá batendo, seja espontânea, você não tem que ser perfeita, você tá muito presa. E agora que eu, desculpa, mas agora que eu fui perceber o quão infantil é o nome dela, né, cara, a Nina se chama Nina. Bom, se você colocar um acento, vira menina, né? Pois é, mas é um negócio, não sei, pra mim parece uma palavra extremamente infantil, sabe, Nina? Lily também. Tira essa parte. É uma coisa pra se pensar, assim. Mas uma coisa, outra coisa que eu tava pensando é como, assim, eu não sei se exatamente, se a gente pode falar, assim, só sobre balé, porque, assim, é um tipo de arte que maltrata muitas mulheres, né? Você vê, assim, que os jeitos que a Nina se machuca é de doer mesmo, né? Eu senti a dor da Nina quando ela foi fazer o movimento circular um pouco no começo, e aí a unha dela quebra. É de doer mesmo. Então é uma história também que também tem essa implícito, impregnada essa crueldade com as mulheres. Então a mãe da Nina trata ela desse jeito, super protetora. Existe uma crueldade com a Beth, porque ela ficou um pouco mais velha, ela é praticamente dispensada pelo Tomás, naquele discurso que ele apresenta a Nina como a nova bailarina do principal do Cisne, do Lago dos Cisnes. Ela praticamente ela sai humilhada ali, da Beth se sente assim um lixo mesmo, né? E além disso, tem você percebe que as próprias dançarinas acabam absorvendo, né, esse negócio de rejeição a partir de uma certa idade, porque todas elas ficam falando mal da Beth, né? De, ah, ela passou da hora de aposentar e tal, quando elas estão no camarim, né, se vestindo. É até curioso, porque, por exemplo, eu não entendo de balé, mas eu tava assistindo, né, o começo do Lago dos Cisnes, e o coreógrafo do Lago dos Cisnes, que eu assisti a versão, é o Rudolf Nureyev, que é... Eu descobri aqui que é um bailarino importante pra caramba. E é curioso que quando ele tava dançando no Lago dos Cisnes, ele já tinha mais de 40 anos. Ou seja, talvez, pra um homem, a idade não seja tanto uma barreira, né, nesse caso. Tem essa questão, né? Talvez pela estrutura física, né, o homem consegue ser musculoso. E também aquela coisa, não entendo sobre balé muito bem, mas aquela simples fato daquela mulherada ter que, sabe, ficar com as pontinhas dos pés pra fazer os passes, deve ser uma coisa... é uma coisa monstruosa de você precisa ter um preparo físico que é monstruoso, né? Sim. Sim, realmente. O Tomás, ele é um cara obcecado pela dualidade, né? Tanto que ele fala assim, você precisa ser a cisne negro, você precisa ser a cisne branco. Até o apartamento dele, cara, é uma dualidade. Você vê que ele é preto e branco. Preto e brancos, né? Sim. E o que é, o filme tem seus momentos inesperados, né? Ele começa, primeiro ele tenta beijar, ele beija a Nina pra conseguir uma reação, consegue. Aí ele fala assim, começa a falar sobre coisas aparentemente triviais. Não, você tem namorado dela? Não, né? Olha pra baixo. Aliás, a Natalie Portman, belamente dirigida, faz assim um papel assim de moça perdida, fantástica, né? E aí quando ele fala que a sua lição de casa é você se masturbar, eu fiquei pensando, eu olhei assim e falei, caramba, é isso mesmo, né? Essa questão assim da masturbação, muita, assim, se você perguntar pra qualquer, tá sendo um pouco prepotente falando isso, mas se você perguntar pra alguns psicólogos, pra alguns sexólogos, eles vão dizer que, na verdade, a masturbação é você se conhecer. Então você conhece seu corpo, você, né, tanto homens como mulheres, isso é um hábito muito saudável. E ela totalmente presa a isso. Claro que se você pede ser chamada desse jeito assim pelo seu diretor de peça, no mínimo daria um processo fácil ali, né? Mas enfim, ali funcionou como pra preparar a personagem, né? A gente sabia que não tinha, como se diz, ela não se conhecia ainda. Então ali nisso o Tomás percebeu e aí deu essa tarefa pra ela. Os espaços do filme, eles são um tanto, fixos, né? Então a gente vê a maioria das coisas acontecendo na casa dela, no apartamento dela, na companhia de teatro, né? Quando vai dar uma variada na própria apresentação, no fim do filme, né? Perto do fim do filme e no barzinho lá que as duas vão. E na maioria das partes que se passa na casa dela, eu sinto uma certa opressão. Mas isso é mais pela figura da mãe, né? Vocês comentaram, né, que a mãe despe ela, né, afinal de contas, como se fosse uma menina mesmo, até corta as unhas dela, como fariam com uma criança, não necessariamente, né, mas é uma coisa bem simbólica mesmo, ela ter esse cuidado, eu não chamo nem de cuidado, não sei se a gente pode chamar de cuidado, né, é um cuidado excessivo, vai, por uma falta de um termo melhor. Não, totalmente, né, ela realmente coloca a filha dela numa gaiola, né, numa redoma. Nem vento entra, né? Outra coisa que eu gosto também, né, na composição de cena, né, o design de produção desse filme é uma coisa fantástica. É, que é a primeira vez que aparece quando ela tá se masturbando, lá é a primeira vez que a gente consegue ver um cisne negro de pelúcia lá dela. Sim. Agora eu posso voltar um pouquinho, Thiago, pra primeira vez que mostra o quarto da mãe dela, cara. Porque é um quarto muito sinistro, mano. Nossa, muito, cara. Ela faz pinturas da filha, né? Um misto de adoração, mas, cara, as figuras são sempre assim com tons pra baixo, cara. Ela usa tintas muito escuras, assim, no preto, ou roxo, ou marrom. E tem uma sem olhos, né? Dá medo, cara. Dá medo. Dá medo, sim, é. Eu falei, assim, o Aronofsky nesse filme, ele coloca temas, assim, de tons de suspense, de mistério, até de terror mesmo, pra contar uma história que pode não ser assustadora, não é assustadora assim do estilo o monstro que vai sair do espelho e arrancar minha cabeça, mas são momentos assim, mínimo perturbadores, né? Sim, não, totalmente. E não bastasse, cara, como se bastasse a menina entrar num quarto bizarro desses, o cara ainda coloca um dos quadros pra mexer o olho e olhar pra ela, cara. Pra mim, nessa hora eu fiquei pensando assim, cara, será que é mais terror do que eu imaginava? Porque eu realmente não esperava que fosse... Não sei se chega a ser o primeiro efeito especial, assim, do filme, né? Mas é um negócio sutil, mas é muito inesperado, né? Quando você percebe, é igual aquele problema da boneca que te acompanha com o olhar, né? E essa cena da subração, eu fiquei perguntando assim, nossa, ela realmente conseguiu? E aí quando ela vira, coitada, a mãe tá lá de novo, observando a filha, que mãe que faz isso, né, cara? Fica assim, além de ver se a filha foi dormir, resolveu ficar lá pra cuidar dela. Aí ela não tem nenhuma liberdade, nem pra conhecer a si mesma dentro do próprio quarto. De novo, pode ser uma coisa meio cômica, mas também tem tudo a ver com a personalidade da mãe, né? Ela não só não só sobreprotetora, mas como o Matheus falou, né? Colocar ela numa redoma, ela sufoca a filha. Sim, e tem uma hora que eu até fiquei me perguntando se tinha algum contexto assim de mais explícito de abuso, né? Porque tem uma hora que ela tá no quarto e aí a mãe dela fala assim com ela, tipo, você tá pronta pra mim, não sei o quê. E aí corta, né? E você fica tipo, caralho, velho. Eu não tinha pegado esse cês, aí. Vocês lembram dessa cena? Lembro, assim, logo no começo do filme, assim, mais ou menos. Existe um tipo de abuso, no mínimo psicológico. Agora, se isso vai pro físico... Pois é, mas aí nessa hora eu me perguntei, né, se ia pro físico, porque ela entra, assim, no quarto, e aí a mãe entra com roupão, assim, preto, ó, preto aí de novo, e aí ela pergunta, você tá pronta pra mim? E aí corta. Tipo... Só faltou o Barry White naquela hora. Cresce. Nossa, que coisa, visão. Não, mas também tem essa questão de ser invasivo também, mas no final, assim, meio pro final, quando ela se conhece a Lily e tal, que ela pega aquela barra, acho que é uma barra de ferro, uma barra de madeira, e coloca na porta justamente pra mãe não entrar, né? Então, tipo, já é um indício que você pode interpretar de maneiras diferentes, né? Tem essa questão, né? O quarto de uma pessoa é o seu refúgio, digamos assim, né? O seu próprio universo. Por isso que tanta gente reclama que a pessoa nunca teve, sei lá, cresceu com 5 irmãos e fala, eu nunca tive meu próprio quarto. É por causa disso, né? Você nunca teve um refúgio seu, né? Porque afinal de contas, você tá na escola, você chega em casa, você não tem paciência porque teu irmão mais velho tá lá te enchendo o saco, ou o mais novo tá lá querendo pular em você, sei lá, alguma coisa assim. E aí, voltando só mais uma vez nessa questão da relação dela, é porque eu lembrei de outra coisa agora que é da só pra terminar essa questão da relação da mãe dela, que é quando ela... Que é a questão da chantagem emocional, né? Que ela faz. Tem aquela cena que ela compra o bolo pra Nina. Ai. E aí a Nina fala, não tô com fome não. E aí ela vai, eu sou um lixo mesmo, viu, jogar essa merda. E começa a nossa, como eu sou imprestável nessa casa, não sei o quê. E aí a Nina fica toda culpada, né? Não, mãe, eu vou comer um pouquinho, não sei o quê. É, isso é bem chantagem. Ela é cheia dessas chantagens emocionais, a mãe dela mesmo. Inclusive quando a Lily chega no apartamento dela pra perguntar se ela quer sair, né? Ah, você não quer dela? Ela, a mãe assim, não, mas imagina, você vai tirar minha filha de mim? Não, você não vai fazer, fazer isso. É como se quase estivesse indo roubá-la, né? É quase uma posse, né? É, eu não tinha. Não, mas é uma posse, né? Ela é o dragão que protege a torre, né? E mais do que isso, é uma posse e um investimento. Se a gente for pensar que, tipo, a Lila vai ser, ou pretende ser, ou tem chance de ser, o que a mãe nunca conseguiu, né? Sim, sim. E toda essa cena desse ato, né? É interessante, já falei, né? O filme, de novo, vou me repetir, o filme é enxuto, a gente tá na metade do filme, já aconteceu tanta coisa. Mas nesse momento que ela vai pro bar com a Lily, ela se perde um pouco, né? É uma coisa que o diretor acaba, né, o Tomás, vive falando, né? Não, se solta um pouco, se perde um pouco, não precisa de tanto controle, né? A perfeição nem sempre é o que eu quero. E ali, ela se deixa de ser um pouco perfeita, né? De ser a filhinha da mamãe, né? Como a Lily até fala, né? Ah, eu preciso ir embora dela. O que você vai fazer? Você vai voltar pra mamãe? Tirando sarro dela, mas ao mesmo tempo, falando uma verdade, né? Ela realmente era a filhinha da mamãe até seus quase 30 anos de idade. Nessa cena do bar tem um momento que é muito simbólico, que é quando ela vai no banheiro e aí vai trocar de roupa e coloca a blusinha preta por cima da blusinha branca, né? Pela primeira vez ela veste preto no filme. Sim. Ainda tá escondido, porque ela vai lá e ela coloca por cima ainda uma roupa, acho que é rosa, casa, um né? Suéter é rosa. Cinza. É um suéter. Não, um suéter cinza. É suéter cinza? Bom. É, aí ela fica com três camadas de roupa, né? Uma branca, aí uma preta por cima e o cinza cobrindo e juntando os dois. É legal pelo fato de ser cinza, que é preto e branco junto, né? Sim. Não, isso realmente acontece. Tanto que isso vai acontecer uma cena um pouco mais pra frente, né? O cinza já vai ficar um pouco mais escuro. Mas essa primeira vez que ela usa preto, né? Que tem a cena do bar já é uma coisa fantástica, né? Porque ela, diferente do de antes, onde o Aronofsky ele costuma usar planos médios e longos, sabe? Várias vezes ele segue a Nina com a câmera não por ambientes diferentes, mas assim, quando ela tá dançando, fazendo os treinos dela, ele roda a câmera em volta dela, daí por alguns segundos. Ali, como é uma balada mesmo, então tem cortes rápidos, tem cenas da vida dela, inclusive tem um flash do quarto dela no meio da dança. Só que assim, o momento fecha, né, com ela voltando pra casa, com a Lily, e realmente acho que vai virar uma das cenas mais icônicas do filme. E eu sei que é difícil você perceber esses detalhes acontecendo, né? Você pode até falar assim, o cara foi parar e prestar esse detalhe quando tá a outra lá no meio das pernas. Realmente, é complicado ver Mila Kunis fazendo o que ela faz com a Natalie Portman no filme e você perceber que a textura da pele da Natalie Portman muda. Mas realmente muda. E a movimentação das asas também, né? Parece quando... Ah, da tatuagem ela tem, da Lily. Porque a Lily tem uma tatuagem de asas nos ombros. Aí quando ela tá lá, né? O ombro vai subindo, descendo. Você vê, assim, as asas. Parece que ela tá batendo as asas, né? Isso. E curioso é que é asas pretas. Então dá até a impressão que, tipo, que aquela mulher lá, toda despudorada, no melhor sentido da palavra, né? Toda, sei lá, livre, consciente de si. O completo oposto da Nina é, de fato, a tal da cisne negro. Porque, né? Sim. Já tá lá, toda de preto, uma tatuagem com asas negras. E aí eu percebi o movimento assim, na cena, e é, cara, uma composição muito legal. E agora a gente volta naquela questão lá de quando, da relação dela com a Beth, né? Porque se ela roubou o que alguns pertences da Beth pra ver se ela conseguia roubar um pouco da essência, que é a mesma situação, mas é depois da sugestão do Tomar lá de conhece-te a ti mesmo, né? Se eu conseguir ter essa mulher que eu desejo, que seria a Cisne Negro, talvez eu consiga fazer florescer o Cisne Negro dentro de mim, né? É uma viagem. E de novo, eu falei sobre essa questão dele ser didático. Nesse momento, quando ela tá sendo lá, quando a Lily tá fazendo o que tá fazendo, né? Eu não quero usar termos churros aqui no programa, mas tá lá. Ela está amando a Natalie Portman. Exatamente, né? Aí nesse momento você vê por 4 frames assim, talvez 5 frames, que a Lily se vira a Nina, né? E isso é de novo, lembra aquilo que eu te falei, vocês estão ouvindo aí, lembra que eu falei sobre essa coisa ser meio didática? Ali, o Aronofsky que jogou na tua cara a resposta, só que você não vai talvez eu note até a cena seguinte, quando ela vai confrontar a Lily, porque ela chegou atrasada no ensaio por causa do êxtase que ela tomou no bar, e ela vai falar: ah, então você ficou lá em casa? Ela: eu não, eu não fiquei lá, sua doida. Você sonhou comigo? Você teve sonhos eróticos comigo, né? E fica ainda tirando sarro dela. E aí, de novo, né, você percebe que, eu imagino que ali você já perceba que ela realmente, o transtorno dela é um pouco além do que a gente imagina, mas ao mesmo tempo, Eu não descarto a ideia assim de. Porque assim, a interpretação da Mila Kunis está muito boa. Ela é quase, como é que se diz? Cínica, né? Em todas as falas dela. Você não sabe se ela tá sendo sincera ou se ela tá tirando sarro da Nina. Então ali, você poderia muito bem interpretar, talvez ela tá só sendo ruê com ela, tá só tirando um sarro dela. Mas ao mesmo tempo, eu acho que o Aronofsky é didático dentro dos termos de Aronofsky, né? Digamos assim. Agora tem uma hora que o homem presta atenção. E o Aronofsky ri, né? Que é quando ela entra em casa, ela percebe que a mãe dela tá vindo, e aí a reação dela não é mostrada a ela, é mostrado o reflexo dela. E no reflexo dela, tem um espelho assim, e aí tem um vão negro, no meio do espelho, assim, como se fosse um espelho dividido, assim, naqueles que tem na porta do guarda-roupa, assim, por exemplo. Sim, sim. E aí você vê ela como se ela estivesse arrumando, assim, a blusa. Mas aí a câmera modo, você percebe que tem ela e a Mila Kunis, entendeu? Ocupando praticamente o mesmo lugar. E a Mila Kunis vai passando de um espelho pro outro. Porque cara, essa cena é incrível, cara. As posições de câmera, e se você pensasse que tem a porrada de espelhos, eu só fui ver isso recentemente aí no Birdman. Sim, e ela vai deslizando por dentro dos espelhos, assim, como se ela soubesse que ela tá dentro dos espelhos, sabe? Eu acho que essa utilização dos espelhos pra mim é o que me deixou mais empolgado, assim, no filme inteiro. Uhum. E olha que eu fiquei muito empolgado com muitas coisas. Quando entra no terceiro ato, que realmente vem essa questão da mudança que, né, que por algum tempo a gente acha que é física, né, que a gente acha que é física não, que tem reflexos físicos nela, como, por exemplo, a questão da perda de peso, né? A maquiagem ajuda a isso, parece que ela tá mais ossuda no último ato do filme, né? Sim. E aí, só que aí tem as questões que ela se vê, por exemplo, quando ela vai provar o vestido dela, se vê no reflexo coçando das costas, que é um truque de montagem muito legal, e quando ela vai discutir com a mãe, perto da apresentação aí, que realmente as penas começam a aparecer e a perna dela vai pra trás como são os pássaros, né, que o joelho deles são, como se diz, flexionados pra trás, né, ali é uma coisa, cara, que eu já vi gente assim perdendo a noção da realidade, mas assim, perdendo o fio da história. Mesmo minha mãe, assim, ela, quando eu assisti uma vez com ela, ela perguntou: por que ela virou um cisne, né? Mas não é bem isso, mãe. E é interessante que nesse momento que a gente vê as plumas saindo da pele dela, quem não entendeu ainda aquelas marcas que a gente comentou um pouco no começo, agora entende, né? Eu me lembrei ligeiramente da mosca do filme do Cronenberg, sabe? Então é. deu um tom de terror também, inclusive por causa disso, porque tem a cena lá que quando o personagem lá do Jeff Goldblum, quando ele começa a desenvolver não é exatamente as asas, mas a penugem de mosca, né? Sai, né, nas costas dele, assim, uns pelinhos. E isso dá um senso de terror interessante pra história. Assim como, de novo, Ela treinando, a Nina treinando na noite anterior, e aí quando apaga as luzes, né, ela tem as diferenças do reflexo, cara, aquilo é bem chocante, eu acho, bem, bem perturbador mesmo. E perturbador também é o processo do nascimento dessas asas, né, porque você falou, a gente falou no começo dos machucados que ela tem na altura do ombro, que parecem ser feitos por arranhões e tal, mas tem horas do filme que não fica claro se ela tá com machucado, se é uma ilusão da cabeça dela, e aí vai aparecendo, só que depois desaparece. Então a própria sequência de mostrar todos esses machucados e tal já vai te criando um clima que quando chega nesse final você já tá completamente aterrorizado. Esse filme, ele é um, eu acho que eu chamo que ele é um explodidor de cabeças. Ele literalmente, assim, eu tava vendo no cinema. Quando depois ela enfrentar a mãe, isso é uma coisa muito importante, né? Ela, essa é parte do crescimento, né? Você acaba enfrentando o seu criador, né? O seu progenitor, e ela, claro que ela dá uma exagerada, né? Coitada, até machuca a mão da mãe pra se livrar disso, pra poder brilhar, né? Como tanto cisne branco como cisne negro. Nesse momento que o filme começa a ficar mais metafórico, é que eu no cinema, principalmente, eu fiquei assim, segurando minha cabeça. Eu falei assim, eu não acredito que eu tô... Eu falei isso, sinceramente, eu falei assim, eu não acredito que eu tô vendo isso. Cara, são momentos, os 20 últimos minutos de filme, 15, 20 últimos minutos de filme são geniais. Não, eu não tenho outra palavra pra definir os últimos minutos de Cisne Negro além disso, cara. Eu acho que definindo um pouquinho melhor, se desculpar a intromissão, mas eu acho que esses 20 minutos são mais geniais do que os outros 80, sabe? Não, com certeza, eles são os pontos altos do filme. Porque Sim. Tem toda essa questão de você fazer uma metáfora da transformação dela. Então ela passa pela fragilidade do cisne branco, por matar um outro cisne pra se tornar o cisne, pra se tornar o cisne negro. E os olhos dela, cara, os olhos dela são assustadores da Natalie Portman nesse momento que ela encarna o cisne negro. Aquele tom vermelho, sangue, é sangue nos olhos mesmo, né? Isso é por um paralelo assim que a gente vai conhecer aqui em português. É isso mesmo. Ela matou alguém por causa que aquela era a hora dela. E isso não tem, como se diz, não tem outro motivo pra não acontecer. Então sou eu vim aqui machucada, sei lá, doente, não importa, ninguém vai tomar o que é meu por direito. E ela, e assim, a Natalie Portman ela teve um ano de balé antes de fazer, né, antes de participar do filme. E o jeito que ela dança a parte negra, a parte sombria do balé é uma coisa de louco, né? Incrível. E aí quando mistura com o CG, que ela fica rodando e vira o cisne, foi nessa parte do cinema que eu coloquei assim, que eu apertei as mãos assim nas têmporas e quase levantei batendo palma do filme. É apoteótico. Não, realmente. Sim, totalmente. E aí, de novo, né, como a gente falou, como o filme dá uma desacelerada nesse momento, mas exatamente pra te mandar pros finalmente, né, porque realmente se coloca, porque esses últimos minutos aí foram tão, tão corridos, tão, tão acelerados, que você precisa de um tempinho pra assimilar o que tá acontecendo, né. E aí tem a explicação toda que, na verdade, ela, né, aquela coisa do auto-inflição, a auto-infligimento do, né, foi com ela, né, ela se feriu, né, e aí o filme realmente vira didático, mas não deixa de ser menos impressionante, né, da pessoa. Uhum. Que realmente ela tem uma determinada hora que o Tomás fala assim, né, sobre a percepção da peça, que você tem que se dar, né, você tem que mudar, e a personagem, o cisne branco, quando ela se mata, porque ela vê que ela não tem mais solução. Então, aquela coisa, se o Lago do Cisne é uma tragédia, é um anti-conto de fadas, né, porque ele tem todos os tons de conto de fadas, né, uma pessoa que é transformada num cisne, é apaixonada por alguém, e aí pra quebrar um o vestido, príncipe, né? Tem que ter um príncipe, tem que ter o amor verdadeiro, mas aí o amor verdadeiro não vem, então você só pode, a única solução é a solução final que vem a tragédia, tanto de um paralelo, né, tanto do conto original como do filme do Aronofsky. Cara, isso pra mim é fantástico, foi um jeito de terminar o filme do jeito que ele foi tratado desde o começo, né. É uma tragédia como eram as tragédias gregas, e não poderia ter outro final com essa, que é a Nina olhando pra plateia, né, se despedindo da mãe, né, ela se despede despede da mãe, né, inclusive, e até ela se despede um pouco da audiência mesmo, assim, do filme, porque ela, o Aronofsky faz ela olhar pra câmera, né, nos últimos momentos antes dela se jogar do espinhadeiro cenográfico, né, pra acabar a peça, né, e ela é aplaudida, ela ouve o nome dela sendo cantado, né, pela plateia, e aí acaba até com, e a cena acaba, né, a vida da Nina acaba no meio desse som e com aquela luz branca, né? Cara, demais, né? Isso aí, fade pra branco, né, que é totalmente incomum no cinema. E tem alguma coisa a ver com aquilo que a gente fala assim, ah, quando a gente morre a gente vê uma luz branca, né? Vê uma luz branca, sim. E além disso, isso é o resumo do filme, né? Porque não sei se vocês viram os créditos até o final. Eu vi. Mas ele começa com, ele dá esse fade pro branco. E aí ele começa branco os créditos e ele vai ficando escuro e termina com tudo escuro, com a peninha branca, né? Cara, é demais. É demais, cara. E esse último diálogo também, pra mim, é excelente, assim. É coisa de parar e bater palma. Que é o que ele pergunta pra ela, né? O que, que você fez? Ela, eu me senti perfeita. Que era toda todo o drama dela, né? De tentar ser perfeita do jeito errado. E aí ele dizer, não, você não pode ser perfeita, a não ser que você seja muito boa dos dois lados, né? Você tem que ser um ótimo cisne branco, mas tem que ser um ótimo cisne negro também. Ah, excelente. Eu não tenho muitas palavras além de terminar isso como excelente, excelente, e viva Aronofsky. Então é isso aí, gente. Estamos aqui, terminando depois de um pouco mais de uma hora de papo. Eu vou pedir para vocês suas considerações finais e pode começar você, o Cliff. Realmente um filme incrível. Aronofsky, sensacional. Talvez na mão de um outro diretor esse filme ficasse convencional. É incrível a gente perceber o domínio que ele tem de linguagem, de iconografia, cores, como ele consegue transmitir a mensagem para você conseguir compreender o filme com pequenos detalhes, para não ter que ficar se alongando. Talvez fosse um outro diretor, o filme tivesse duas horas e meia, mas ele consegue transmitir tudo com pequenos detalhes, tom de roupa, uma decoração num quarto, um reflexo, um espelho, e cara, o final, não poderia ter outro final, é um final incrível. Eu digo realmente, essa sequência do balé me deixou assim grudado na cadeira na hora que eu tava assistindo, sem quase conseguir piscar, porque vem aquela música do Tchaikovsky num crescendo e você vai vendo tudo aquilo, termina com o cisne e você fala, uau. Aí vai, ela morre, você percebe que não poderia ter outro final, porque quem vive com uma obsessão e deixa aquela obsessão se consumir, certamente não vai ter um final positivo. Então, cara, esse filme é sensacional, é pra aplaudir de pé. E, Matheus? Eu vou precisar roubar três letras do que o Cliff falou. Uau! Assim, acho que eu já falei muito aqui, acho que hoje esse foi um dos que eu mais falei na minha vida inteira, mas assim, eu acho esse filme realmente extremamente excelente, assim, no que ele se propõe a fazer, desde detalhe de direção de arte, de figurino, de maquiagem, da atuação maravilhosa das duas, da edição, do trabalho sensacional que ele faz com espelho e às vezes com porta que reflete também, mas aí reflete as coisas meio deturpadas do jeito que a Nina vê as coisas, e de ter esse background dela, de ter essa relação abusiva com a mãe. E é um jeito meio diferente de abordar as obsessões que o Aronofsky vem apresentando desde lá do Pi, né? Porque aqui você... Ele é tão introspectivo que você entende até os outros personagens por causa da visão maluca da própria personagem, sabe? Pra mim esse filme não podia ter um minuto a mais, um minuto a menos, não podia ter outro elenco, não podia ter outro diretor, e pra mim é do mesmo jeito que Bastardos Inglórios termina com a fala do Tarantino, esse filme termina com a fala do Aronofsky, que é de eu fui perfeito. Cara, Eu costumo dizer que mesmo o pior dos filmes, é você, quando eu vou falar sobre eles, quando eu vou escrever sobre ele, é sempre mais fácil do que fazer o próprio filme em si. E por mais que a gente tenha essa conversa aqui com quase uma hora e meia, eu acredito que a gente não só arranhou mesmo a superfície. A gente foi, talvez, foi mais do que o ouvinte tá acostumado, um pouco mais. Mesmo assim, eu acredito que a gente deixou coisa de lado. É um filme, é um dos meus filmes preferidos dos últimos 5 anos. Como eu falei recentemente também sobre Birdman, era o filme que Birdman, assim, não tomou lugar, mas pelo menos assim ficou equivalente, equiparado. E eu, putz, os temas psicológicos, o sofrimento, a coisa do terror. A gente não falou muito da música, porque assim, apesar de ter a trilha, a gente ouvia o Lago do Cisne do Tchaikovsky, a trilha do Clint Mansell, ele começa a tocar a música de trás para frente e de uma maneira distorcida que te traz um clima agoniante pro filme, ao mesmo tempo que você nota que tem alguma coisa assim do lado do Cisne Negro enquanto você tá ouvindo, enquanto você tá vendo o filme, mas é de um jeito assim que você se sente incomodado, e o filme todo ele traz esse incômodo, mas é um incômodo que te faz bater palma, que te faz assim, falar assim, eu tive uma das melhores experiências cinematográficas da minha vida, e eu tive realmente essa sensação assistindo o Cisne Negro no cinema, revendo aí alguns anos atrás, revendo agora para gravar. Não, é um filme, para mim, é um filme impecável. A fotografia tem uns tons assim, né, naturais, sabe, apesar de ser um filme com tons fantásticos, ele coloca desse jeito, ele te coloca os pés no chão, pra você apreciar o filme dessa maneira tão fantástica e ao mesmo tempo tão perturbadora, e é o meu filme preferido do Aronofsky, e não só do Aronofsky, é um dos meus filmes preferidos dos últimos 10 anos no cinema. Gente, Matheus, Cliff, muito obrigado por vocês terem participado de novo. E, eu, né, que agradeço. Né, Cliff, valeu aí, tá, por ter aceitado o convite de novo, né? Com o nosso quase participante oficial aí, mas valeu. Opa, tamo aí sempre. Né? Pessoal, continua te contando lá no Plano 9, né? Sim, Plano 9. Pode me encontrar no Cronologia do Acaso, né? www.cinemaacão.com.br/cronologia do acaso, separado por hífens, e também no www.tiourude.com.br. Por aí também ocasionalmente vai me encontrar gravando sobre qualquer coisa em qualquer podcast que me chamem. Ok. Então, vou perguntar pra você que acabou de ouvir a gente aí: o que você acha de Cisne Negro? Não sei se percebeu alguma coisa que a gente não percebeu, você por acaso não gosta do filme por algum motivo, eu acho que você é maluco nesse caso, mas enfim, escreve aí pra gente. Você pode fazer isso lá entrando na nossa página, umtigrenocinema.com, procura a postagem aqui do último Tigcast, esse é o nosso número 94. Você pode fazer isso por e-mail também no contato@umtigrenocinema.com. Temos a nossa página no Facebook, fb.com/umtigrenocinema, nosso grupo, fb.com/groups/umtigrenocinema. Procure a gente também nas outras redes sociais, estamos no Instagram, estamos no Google Plus. Siga a nossa lista lá no Spotify com as músicas que a gente coloca aqui como encerramento. Nossos perfis pessoais vão estar aqui na postagem. Procurem também lá, se puderem, o nosso Patreon, seja o nosso patrono. E mais, lembre que se você não puder ajudar financeiramente, o seu feedback continua sendo o nosso pagamento. E como de costume, a nossa música de encerramento. E em vez de colocar a música do tema do Lago do Cisne, né, do Tchaikovsky, já usei música clássica aqui no cast, mas eu preferi pegar uma frase da Lily, que ela vai, quando ela vai perguntar se ela tá afim se a Nina tá afim do Tomás, né? Ela fala assim: "Oh my God, are you hot for teacher?", né? Você tá afim do mestre, né, do professor? Então a gente vai ouvir Hot for Teacher, do Van Halen, que faz direção, que é a parte da trilha sonora do filme Marcação Cerrada, de 99. Então, que volta, cara! Que volta, né? Mas eu, cara, precisei fazer alguma coisa pra colocar a música, cara, aqui, né? Essa eu não vi, essa chegando. Não viu, né? É, opportunity até. É isso aí, gente. A gente se vê na semana que vem e tchau. Valeu! Falou! Wait a second, man. What do you think the teacher's gonna look like this year? I don't feel dirty.